respeito Palmeiras, São Paulo e Mengão, dá licença a dizer, mas eu sou Coringão. Vou derrubar tudo isso aqui. Eu quero ouvir! Oba! Como é que é? Como é que é? Eu não ouvi, eu não ouvi! E o que entra e o que sai? Mais alto, mais alto! Pode crer, pode crer! É com o Snake e você! É o seguinte, rapaziada! Eu quero ver se vocês estão espertos, certo? Eu vou mandar mais uma vez! Vamos lá, então! Bora ouvir, irmão! Eu sei, oba! Como é que é? Como é que é? Eu não ouvi, eu não ouvi! Mais alto, mais alto! Aqui tá mó barato! Eu quero ouvir mais uma vez! Aí, galera, é com vocês! Pode crer, rapaziada! É vocês na parada! Vamos lá, vamos lá! Pode falar, sangue bom! Levando no peito a emoção. Quem tiver medo que saia da frente. Esconda essa bola, não brinque com a gente faz a alegria do povo, ganhando ou perdendo. Tudo de nome, o respeito Palmeiras, São Paulo e Mengão. Dá licença a dizer, mas eu sou Coringão. Corinthians! Corinthians, Coringão! Quero ouvir! Corinthians! Corinthians, Coringão! Corinthians! Corinthians, Coringão! Corinthians! Corinthians, Coringão! Começa! Começa o jogo e as emoções. É fiel, é bonita, é da Gaviões. Um show de bola no campo e com raça. O timão vai na frente, cheio de graça. Não há problema se a gente perder. A emoção do povo é o que a gente quer ver. Todos gritando é gol do timão. Sou raça, sou forte, sou um Coringão. Corinthians! Corinthians, Coringão! Corinthians! Corinthians, Coringão! Quero ouvir! Diz então! Corinthians! Corinthians, Coringão! Oh yeah! Corinthians! Corinthians, Coringão! Deixa comigo então! Aceitou, opa! Como é que é? Como é que é? Eu não ouvi, eu não ouvi. Eu não ouvi, eu não ouvi. Mais alto, mais alto. Como é que é, como é que é? Pode crer, sangue bom. Estou junto com a galera, com o grito na garganta. Fiel trem minha terra e o assalto balança. A senhora, a garota, a coroa, a criança. Ontem, hoje e amanhã. A torcida não descansa. Gaviões, camisa, doce, mosqueteiro e tupi. Uma vez corintiano, Coringão até o Mincha. Mancha alvinegra, eu não posso esquecer. Uma vez corintiano, Coringão até morrer. Corinthians! Corinthians, Coringão! Corinthians! Corinthians, Coringão! Corinthians! Corinthians, Coringão! Nas palmas! Corinthians! Corinthians, Coringão! Vamos pra cima! Isso! Corinthians! Corinthians, Coringão! Mais forte! Corinthians! Corinthians, Coringão! Eu, apesar de morar em uma favela, eu tenho orgulho disso. E é o seguinte, né, mano? Eu não tenho muita coisa, mas tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus. E mesmo na minha pobreza que eu tenho, é o seguinte: pra mim basta, só pelo que Deus fez pra mim, quanto à minha felicidade, que é os meus amigos, a minha família, certo? Pessoal todo que curte as nossas músicas, isso pra mim basta. E Deus me deu um dom, que eu posso perder tudo e só não quero perder ela, que é a minha voz. Com a minha voz eu posso mandar uma mensagem positiva pra galera. Eu posso também mandar a minha raiva e também reclamar de alguma coisa que tá vendo errado. Como eu também posso falar do meu lado romântico também que eu tenho, certo?